pai chegou em casa e estava muito cansado. No seu coração, o que ele mais desejava era chegar em casa, tomar um bom banho, colocar o seu pijama, o seu chinelinho, sentar-se à poltrona e ler o jornal até a hora da janta. Pensava ele, que dia estafante! Ah, meu Deus! Quanta coisa eu fiz hoje, como estou cansado, estou no pó! E chegando em casa, cumprimentou a mulher e o filhinho e foi direto para o chuveiro. Tomou seu banho, colocou o pijama limpinho, chinelinho confortável, pegou o seu jornal, sentou-se na poltrona e disse, que delícia, deixa eu ver as notícias. Nesta hora, o filhinho de 5 anos chega perto dele e diz, pai, pai, quanto o senhor ganha por hora? Ele abaixou o jornal e disse, por que, meu filho? Não, pai, me fala, quanto que o senhor ganha por hora? Ah, menino, eu não vou te falar porque você não vai entender. Não, pai, me fala, quanto o senhor ganha por hora? Meu filho, deixa eu ler o jornal, papai está cansado. Pai, quanto que o senhor ganha por hora? Menino, não é da sua conta, fica quieto, deixa eu ler o jornal. O menino ficou quietinho ali 5 minutos e não saiu de perto do pai. Aí o pai abaixou o jornal e falou, o que foi, meu filho? Você está fazendo aí? Pai, me fala, quanto que o senhor ganha por hora? Menino, eu já disse que não é da sua conta, já pro seu quarto, me deixa sossegado. Mas será o Benedito? Será que eu não tenho direito a 1 minuto de sossego? Será que a minha vida é só sofrer, trabalhar, camelar? Eu não posso me sentar na minha casa e ler um jornal? Ah, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Menino, vai pro quarto já antes que eu te bata. Nossa, o menino saiu correndo. Foi chorando pro quarto. O coração daquele pai estava disparado de tanta ira. Ele ouviu o menino chorando e disse, é bom mesmo, fica lá trancado no quarto, me deixa sossegado. Pegou o jornal, chacoalhou e deixa eu ler o jornal agora. E ele tremia e foi lendo as notícias e virando as páginas. Aí foi se acalmando, foi pensando no filho, foi lendo as notícias. Foi lendo as notícias, pensando no filho. Aí ele chegou à conclusão que havia sido muito duro com o garoto. Mas também, não é? Ele está esgotado, estressado. Ninguém percebe isso. Ele foi meditando e pensando, eu devia ter tido paciência com o garoto. Os meus problemas de fora de casa não podem influenciar no meu lar. Eu não posso descarregar no meu filho, na minha esposa, os meus problemas. Eu devia ter tido mais paciência com o garoto. Coitadinho. Bom, depois da janta eu vou lá dar um beijinho nele. E jantou ele e a esposa, mas pensando no garoto. Terminou de jantar, escovou os dentes e foi até o quarto do menino. Quando ele abriu a porta, escutou ainda o garotinho chorando. Aí ele entrou dentro do quarto e disse, Joãozinho! O menino se assustou com a presença do seu pai. Disse, não pai, não me bate não, não me bate, eu tô quietinho, eu tô bonzinho, não vou mais atrapalhar o senhor de ler jornal. Aí ele ficou enternecido, não filhinho, papai não vai bater em você não. Aí chegou-se à cama, sentou-se ao lado do filhinho, passava a mão sobre os seus cabelos para acalmá-lo e disse, filhinho, por que você quer saber quanto eu ganho por hora? Não, pai, deixa para lá, não vamos voltar nesse assunto, não. Não, filhinho, papai quer saber, pode perguntar. Você quer saber quanto eu ganho por hora? Tá, eu vou te falar. Vai mesmo, pai, quanto que o senhor ganha por hora? E o pai disse, ah, meu filho, eu ganho R$ 5 por hora. É, pai, R$ 5 por hora? O senhor me empresta R$ 1? Ué, lógico que eu empresto. E deu R$ 1 para o menino. Aí ele pulou da cama todo feliz, foi até o seu cofrinho, começou a tirar todas as moedas e contou centavo por centavo e disse, aqui, pai, R$ 5. O senhor pode me vender 1 hora do seu tempo e brincar comigo? Aí o pai ficou entristecido, porque ele percebeu que estava dando atenção para o trabalho, para a carreira profissional, para as notícias do jornal, para os programas na televisão, e não estava dando nem uma hora de atenção para o seu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos filhos de Deus, não é isso? Porém, no nosso caso, acontece justamente o oposto. Deus nos dá todo o tempo e nós dizemos que não temos tempo de ir na igreja, não temos tempo de ler a palavra, não temos tempo de orar, não temos tempo de se dedicar às atividades da igreja, ao evangelismo. É, realmente, nós não arrumamos tempo para Deus. Mas preste atenção numa coisa. Nós temos, como cristãos, o dever de dar o dízimo para Deus. E as pessoas pensam que o dízimo para Deus é somente daquilo que nós ganhamos, só do dinheiro. E a pessoa se esquece de dar o dízimo do seu tempo para Deus. Quantas horas tem o dia e a noite, lógico, 24 horas? Qual é o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40. Quer dizer que todo dia, no mínimo, cada um de nós deveria dar 2 horas e 40 minutos para Deus. No mínimo, porque isso seria justo. Afinal, quem é que te dá 24 horas de vida todos os dias? Não é o teu Pai Celestial? E o dizimista não tem que dar para Deus a décima parte de tudo aquilo que Deus lhe dá? Então, 2 horas e 40 é o tempo mínimo que você deve dar para Deus, através de oração, leitura da palavra, frequência na igreja, atividades espirituais, assistência social, evangelismo. 2 horas e 40. Será que você podia dar esse tempinho para Deus? Você parou agora e ouviu essa palavra, ok? Não é gostoso estar na presença de Deus e ficar na presença do Pai? Agora complete o horário. Não fique um dia só sem dar 2 horas e 40 minutos para Deus. E você, pai terreno, você que tem um filhinho, uma filhinha, dê o seu tempo também para eles. Esteja junto da criança. A palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ela crescer, não se desviará dele. Pequenas coisas que você ensina ao teu filho, à tua filha, eles vão se lembrar pelo resto da vida. Então dá um tempinho para o teu filho, dá um tempinho para a tua filha. Vá ao shopping, passeie. Vá ao parque, vá à praia, vá ao campo. Mas dê um tempinho para o seu filho também. Do mesmo modo que nós precisamos falar com nosso Pai Celestial, o filho também precisa falar com seu Pai Terreno e vice-versa. A palavra de Deus, inclusive, diz: pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Nós temos que ter paciência com os nossos filhos. Afinal de contas, por que você acha que Deus te deu aquela criança? Por que você acha que Deus fez você ser o pai ou a mãe daquela criancinha? É porque Deus acha que você é a pessoa mais indicada para formar o caráter daquela criança. Então não abandone teu filho, não abandone a tua filha, não abandone a tua família e também não abandone a igreja, não abandone o teu Deus, dá o teu tempo para Deus. E assim fazendo, você vai ser uma pessoa cada vez mais feliz. Quanto mais tempo você der para Deus e para as coisas de Deus, mais tempo também Deus dará para você.